se um dia a gente perde alguém e vê a solidão nascer, aprende então que é difícil esquecer. Amor é como o sol, amanhece pra gente, depois deixa só. Depende desta força que há em mim. É por isso que eu só ando triste assim. Ela me deixou na solidão, meu pobre coração. Vivo numa noite sem fim. Vou pra beira do mar esperar o sol. você pensa que é a tal. E quando passa não dá bola pra mim. Mas eu sei que um dia ainda vai se dar mal, botando tanta banca assim. Quero que saibas que eu sou muito exigente. Garota, sim, eu tenho as dúzias pra dar. Continuando assim, eu quero ver o final. Você ainda vai sobrar. Você pensa que é a tal. E quando passa não dá bola pra mim. Mas eu sei que um dia ainda vai se dar mal, botando tanta banca assim. Quero que saibas que eu sou muito exigente. Garota, sim, eu tenho as dúzias pra dar. Continuando assim, eu quero ver o final. Você ainda vai sobrar. Esse mundo azul.

lose the love I knew. You safely lead me through. It's not the way that you say it when you do those things more the way that you mean it when you tell me. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been given has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what has done to me, to lose the love I do, you'd say, it's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what you will do. A cidade dorme, com um blusão no ombro desço pra sair. No peito uma guitarra e na mente tantas coisas, eu ando sem saber pra onde ir. Vagabundo sem destino, algum santo me guiará. Vagabundo vou seguindo, sem saber onde vou chegar. Sozinho não se vive, sem amor não morrerei. Vagabundo estou sonhando. Assim vou caminhando, na estrada vejo um rio, não sei onde irá. Na noite só os meus passos e dois olhos procurando alguém que eu preciso encontrar. Vagabundo sem destino, algum santo me guiará. Vagabundo vou seguindo, sem saber onde vou chegar. Sozinho não se vive, sem amor não morrerei. Vagabundo vou sonhando, delirando. Vagabundo sem destino, algum santo me guiará. Vagabundo vou seguindo, sem saber onde vou chegar. Sozinho não. estou sonhando, delirando. You don't really love me, you just give.